É, mansão, carro importado, vários artigos da moda, mete mó estilo, mó dinheirada com as putas, e mete a mala com os mano mais humilde da quebrada. A pedra, o álcool, o pó, o famoso ouro branco, a fome, a violência, faz parte do nosso dia a dia, maluco. A polícia, quando cola aqui, abusa, xinga, dá borrachada, dá tiro. Cadê o respeito? Não tem, mano. Apertar um gatilho, no jogo de bola, no pagode aberto, na frente da escola, no buzo lotado, já é comum, mano. Eu, preto, rap, guerreiro, mensageiro, primeiro, segundo, terceiro, herdeiro da raça. Você ameaça pro sistema, causando problema sem dó. Você é o pó que entra pelo orifício do seu nariz. Me diz o que fiz, vou causar uma lesão cerebral. Mortal, que tal, paga pau. Cusão, playboy, me dói de ver, pode crer. Tarangue portada, roda cromada, socada, parada no pátio, mesa parte, pedindo pra tomar um bonde. Aonde se esconde? No shopping norte, não tem sorte, cadê o forte? Arma fria, quem diria? Periferia é periferia. A molecada aperta o gatilho dia, todo santo dia. No portão da escola, no jogo de bola, no pagode aberto, mano, fica esperto. Na ideia, tô certo, correto, é foda, andar trepado, cano entupido, carregado, até a boca. Feinho, de jaco e toca, mete o cano nos mano, se liga pulando, quero explodir sua mente, com uma rajada de palavras disparadas no meu microfone. RG, esse é meu nome, e como preto, exijo respeito e não aceito. Cuzão, milionário, partidário, olha aqui de novo. Enganando meu povo, atrasando meu lado. Estude, seja informado antes de votar. Colocar o cara no poder, seja mais você, pra depois não se arrepender. Não cair em contradição, não seja um vacilão. Meu irmão, então faço o melhor pela comunidade. Não quero que meu filho ande trepado com 9 anos de idade. Metendo terror na quebrada, assinando B.O. de parada errada. Eu tomo um baixa no silêncio da madrugada. E assim eu sou mais correto. Aí, mano, vou rasgando o verbo. Eu falo um pouco, mas eu falo a real. Falo de assalto, somente você é meu refrão. Eu falo pouco, mas eu falo a real. Falo de assalto, somente você é meu refrão. Daqui de cima eu vejo um giroflex piscando, um tumulto de gente. Pegaram dois manos pretos pra variar. Ha! Não sei qual que é, porque será a falta de respeito pela nossa cor? Será que a porra dessa falha nunca terá valor? A pivetada aprende o que vê. Hey. Aposente seu cano, faço bem pra você. Rapaziada esperta, ideia correta que cola no bar. Baralho, dominó, refri, é só se ligar. No meio da praça, respire fundo e sinta a fumaça. É só desgraça que acontece aqui, não, não é pra mim. O'Neal e X, não para os squash, RG e King. É ponta firme, assim se define, tem mais. IDR, irmãos de rua, não se rende, jamais. Paz em Guarulhos, Jardim Moreira, pedreira. Quem é pedreira? É aquela mulher. Sabe qual é, que dá e que chupa, estilo uma puta. Deixa seu filho gritando, chorando de fome. Pega o seu rabo e some à procura de aventura. Loucura, prazer, cê acha que vale a pena se vender? Ser intitulada, peça marcada, considerada inferior. Cadê seu valor? E assim, eu sou mais correto. Aí, mano, vou rasgando o verbo. Eu falo um pouco, mas eu falo a real. Falo de assalto, somente você é meu refém. Eu falo um pouco, mas eu falo a real. Falo de assalto, somente você é meu refém. Roupa as caras que eles te marcam pra você. Representa o poder, não sabe quanto uma palavra pode valer. Meter a mala pra quê? Se sou igual a você. E quando a gente morrer, do mesmo jeito vamos apodrecer. Desprezo milhas pretas do salão, mas passa por baixo da catraca do busão. Vacilão, queima filme da área. Arruma treta de baile, quebrada contra quebrada. Não respeita a família, se acaba na bebida. Sem você perceber, você destrói sua vida. Não quer trabalhar, muito menos estudar. Não segue o exemplo encontro do irmão, passa no vestibular, anda com os noia da vila, consumidor de pó. Teu pai e mãe tem dó e segura o B.O. Vendido ao sistema, esse é o pior problema. Contaminado de tudo, a droga corre na veia. De domingo a domingo você acende o cachimbo, perto da overdose, o teu neurônio sumindo, subtraindo um por um, a cada tragada. Com a mente alucinada você vira fumaça. Que mano você tem nessa situação? Sem condição pra você, é só pele e caixão. Não tenho nada a ver com isso, só acho correto. Eu vou com a rima rasgando o verbo. Eu falo pouco, mas eu falo a real. Valor de assalto, sua mente, você é meu refém. Então falo pouco, mas eu falo a real. Valor de assalto, sua mente, você é meu refém. Quem viu, ouviu, não aplaudiu, foi o Nil. Você pediu, aí cu, nem é, qual que é, não bota fé. Zé Mané, que veio da Suguru, mais um que aprovou, se atrasou. Caverna fácil, venda fácil demais, não olhou para trás, não foi bom rapaz. Tá numa cela, agora vive nela, e bop na tela, senti a sequela. E a vida não é tão bela como se espera, e assim, eu sou mais correto. Aí mano, vou rasgando o verbo.